24 minutos de retorno para a loma final, pista 17. Correstora para 0620, segundo limite, radial 330, S Amador. Caso de saída de comunicações, acima a relação com o S Amador. E chama todo mundo no 8319. 4. Passarei 2024, autorizado o posto, está no certo. Venta 070 graus, 3 baixo. Fica autorizado, bônus 17, tem suas motos, 224. 2680381 da presa. Confirme o horário de qual para circular a pista 17, solicita doutor. Aduna, desça para 2680183. Após o efetuo para circular para pista 17, ou solicita doutor. 4, visto de retorno para longa final com zona 7, mantém a presença preta e conduzido até o 347 do BR. O caso de rádio de comunicações que assinou a aviação para o BR Salvador e completa a patrulha no número 319. Bahia Lima, para o gate 7. 7, a decolagem é da 17, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8 e transponder 5253. Correto, protejamento, livre acionamento,